Muita gente já foi abordada por policiais quando estava andando na rua ou dirigindo seu veículo. Isso se chama abordagem policial e é um ato completamente legal que pode ser praticado por policiais sempre que alguém ou algum veículo seja considerado suspeito. Ele pode ocorrer também aleatoriamente, ou seja, mesmo sem haver suspeita, para que seja feita uma advertência de um acidente, por exemplo, ou uma orientação. Geralmente é feita pela Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal. Nesse caso, os policiais quase sempre estão de uniforme e querem prevenir que alguém que tenha roubado um veículo possa transitar tranquilamente. É a própria lei que regulamenta isso, no artigo 244 do Código de Processo Penal. E diz, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar. A melhor coisa a fazer ao ser abordado pela polícia, seja ela militar, civil, rodoviária, rodoviária federal ou pela polícia federal, é manter a calma e atender às determinações policiais. Sem usar frases provocativas como "Por que que vocês não vão prender vagabundo?" ou "Sou trabalhador." É claro que o policial já escutou isso antes. As pessoas se sentem constrangidas ao serem abordadas, pois os policiais normalmente vão estar armados e com a arma na mão. Acontece que o treinamento das academias e a orientação padrão quase sempre determinam isso, como forma de proteção do próprio policial. Ou seja, em qualquer abordagem, o policial deve estar com a arma de fácil acesso. Até porque bandido não tem cara. E o policial não tem como saber quem é pessoa de bem, quem é trabalhador e quem é bandido. Em razão do estresse, é possível que um policial, durante uma abordagem, se exceda, agredindo um cidadão física ou verbalmente e agindo de forma que pode ser considerada abusiva. Neste caso, quem foi abordado poderá registrar uma reclamação na instituição correspondente, que certamente será analisada pela corregedoria. É até um direito do cidadão ser revistado por policiais do mesmo sexo, mas isso sempre que possível e desde que não ocasione prejuízo ao andamento da ocorrência. No caso de abordagem veicular, o motorista pode e deve acompanhar a revista realizada em seu veículo. Colabore com a polícia. Ela é paga com seus impostos e está aí para te proteger. Passe essa dica adiante.